começou a quinzena do consumidor das óticas Ribellini. E aqui você encontra ofertas especiais, descontos de até 50%, brindes e muito mais. E você que quer ficar em dia, temos novidades para você. Renegocie suas parcelas atrasadas e ainda ganhe bônus exclusivos. Você merece essa promoção, por isso não perca essa oportunidade. Vem para as óticas Ribellini. Estamos localizados na Avenida Epaminondas Nogueira, número 670 Centro, Valença do Piauí. Contato 999760053. Participe! Medicamentos e perfumaria, genéricos e similares, cosméticos e materiais de higiene tem na Drogaria Santo Antônio. Tem profissionais pra melhor te atender na Drogaria Santo Antônio. Segurança, é isso que lhe oferece a Drogaria Santo Antônio. Em Valença, Avenida Santos Dumont 425, em frente ao Hospital Regional Estáquio Portela. Telefone 3466-1487. Drogaria Santo Antônio, atendimento com qualidade e preços baixos. Drogaria Santo Antônio. Alô, alô, Valença e região. A promoção da Agiliza Loteamentos está de volta. Com apenas R$100 de sinal de negócio, você pode comprar seu terreno. Isso mesmo, com R$100 de sinal de negócio, você pode comprar seu terreno. Não perca esta oportunidade. Só no mês de abril você tem esta facilidade. Informações no escritório ou no fone 89 99919 6771. Agiliza Loteamentos. O seu lugar é aqui. Mãe, mãe dos primeiros passos, das primeiras palavras. Ser mãe é um dom divino. Ser filho é uma dádiva. A Barrigudinha quer homenagear a sua mamãe e preparou um brinde todo especial. A Barrigudinha parabeniza a todas as mamães. Feliz Dia das Mães! Nacional Gás, o gás do Brasil. Quando seu gás acabar, prefira o melhor. Peça Nacional Gás de Valença, revendedor autorizado. Gás seguro, peso certo e mais econômico. Ligue e peça, chega rapidinho. WhatsApp DDD 899-9904-5000. Vou repetir, DDD 899-9904-5000. Temos a entrega mais rápida da cidade. Aceitamos cartões de crédito, débito e Pix. Nacional Gás de Valença, Avenida Joaquim Manuel, número 304, bairro Lavanderia. Ligou, pediu, chegou. Maio vem com tudo! É o show de prêmios Grande Serra Premiada! Dinheiro de montão em vale compras e moto! Olha só! 2 mil no primeiro, 3 mil no segundo, 3 mil no terceiro! Quarto prêmio! Moto Fã 160 zero quilômetro! 15 vales compras de R$300. Dia 7 de maio, ao vivo, pelo rádio e redes sociais. Custa muito pouco sonhar. Só R$5 o pacote de mídia Grande Serra Premiada. Você vai ganhar! GM Engenharia, a pioneira de Valença e micro-região e mais de 200 casas entregues com sucesso. Obras acompanhadas diariamente pelo engenheiro civil Jorge Maciel. Imóveis com taxa de cartório mais ITBI grátis. Casas com porcelanato e um excelente acabamento. Parcelas a partir de R$ 399. Acompanhamento de obras junto ao CREA com ARTs de execução, medição e percolação. GM Engenharia, em novo endereço. Rua Deodato Veloso, 1126, bairro Valentim, em frente ao posto Valentim, na saída para Pimenteiras. Contato 86999285025. E aí, já são 2h28, você que tá com a gente aí na programação, aquele abração super especial, coisa boa tá rolando por aqui, né? Bom demais estar com você e para você aí na boa programação da Rádio Cidade 104,9. Olha, internet de qualidade, ligue agora para o 0800-887-1625, 0800-887-1625. Grande Rede Telecom é a melhor de toda a região valenciana, não tem outro em Valença, é Grande Rede Telecom. Então vamos lá, agora! Por aqui a gente vem com Gustavo Lima, Desejo Imortal, pra você que tá com a gente aí, aquele abração super especial, né? Alô, Maria Beatriz, bairro Morada Nova, boa tarde!